Total 9907, assume identificação via Bonf, desce para 2000 com 10 no 2. Ok, para 2000, desce para 2000, ajusta 1.0, 1.2, 9907. Tavolo Grado, boa noite, era sua 850, position 1-0, information Alpha Red do Copy. Zoris 850, you are cleared to Lisboa, flight level 330, via Upper Zulu 10 until November, Tango Lima, after Upper November 873. to Sierra Alpha Lima Papa Uniform after causing your flight plan route. Departure from runway 10 after departure turn left. Puka departure, Papa Uniform, Charlie Alpha departure, and Zipar transition. Zulu India, Papa Alpha Romeo transition. Salvador departure frequency 119.8 and scope 5150. Can you repeat again? Lourdes 850, you are cleared to Lisboa, flight level 330 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, after Upper November 873 until Sierra Alpha Lima Papa Uniform, after according your flight plan route. Departure from runway 10, after departure turn left. Your departure will be Papa Uniform Charlie Alpha Puka and Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Salvador departure frequency 119.8 and scope 5150. Papa Alpha Romeo, departure frequency 119.8, scope 5150. Azores 850, just confirm your departure. Will be Puka, Papa Uniform, Charlie Alpha departure, Papa Uniform, Charlie Alpha departure, and Zipar transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition. Okay, departure Puka and transition Zipar, Zulu, India, Papa Alpha Romeo. Azores 850, the read back is correct. Correct. Come back right for pushback and start gate 10. Muito obrigado. Paulo Xanair 6224 para posicionamento na pole position. Oxanã 6224, autorizado, chama pronto para o táxi. Chamará pronto para o táxi 6224. Paulo Salvador, boa noite, estamos em frente ao foco, informação alta, autorização para a gente, então 3305, boa noite, está autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puka, transição Aru, o controle Salvador 119.8, aciona o transponder 5124. Autorizado 330 para decola da 1-2-0, da Puka, Aru. Controle 119.8, aciona 1-2-4, da 3-3-3. Método correto, 5124, portão 612, chama pronto, então 3305. Paulo, Xanair 6224 para início de táxi, está com 92 a bordo, 1h50 de autonomia, alternando o Salvador. Pesado táxi, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste 10 no 2, tem um bom voo, a Xané 6224. Gente, está autorizado o táxi até o ponto de espera, quando lá 118.95, o Xané 6224. Boa noite, o Xanair 6224 aproximando o ponto de espera da 10, pronto? O Xanair 6224, a linha decolar sem parada no zero. Afirmo. Livrar linha e decolar sem parada, pistão no zero, vento no 20 graus com 08 nós, o Xanair 6224. Autorizando a linha de decolar sem parada, 6224. Esse mantenha 2000 livre ILS, sendo estabilizado. 2000 pés, autoridade ILS, 10, 91, 99, 90. Delta total 9907, está estabilizado a final da 10, baixa de secante. Noite total 9907, com a aproximação na pista livre, altímetro no 0, no 2. Guardando, 1012, 9907. Então, 9907 tem livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Está livre o pouso, 9907. 6224 da Oceaner, decolo 01, controle 119, decimal 8. Tem um bom voo, boa noite, boas festas. 119, decimal 8, controle, muito obrigado, 6224, o senhor também, para a sua família. É 224, boa noite, contato radar na decolagem, saída PUCA, turma TNV 190. PUCA 190, acionado, 224. Dá no ULS da 10, acionado, 9199. 9199, ciente, completa a aproximação final LS do RD do externo, na torre 118.95. 118.95, né? 9199. É Portugal 019er, you are now clear 2000 feet, complete off arrival, clear for LS approach runway 10, Quebec Citizen, on the localize. É Portugal 019er. Now 2000 feet. Clear LS Hanoi 10, call you back to establish ship, dial 019. Torre Salvador, Oceanair 9199, igual 410, baixou e travou. Oceanair 9199, continua a aproximação, guarda pista livre, altímetro 1012. Guarda pista livre, ajuste 012, Oceanair 9199. O 9907 no solo 03, próxima à direita, chama o solo 121 decimal 9, boa noite. Boa noite, levando à direita, 1219. Boa noite, o total 9907 está na sua escuta. Total 9907, boa noite. Taxia via Alfa e reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa, reportarei para ingresso na Juliette, 9907. Era 9199, no solo 06, direita solo 21 decimal 9, boa noite. Direita e solo 219, chinelo 6199. Azores 850, stand by. Stand by. Solo Salvador, boa noite, chinelo 9199. Ané 9199, boa noite, taxia via Alfa e reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa informará para Juliette 9199. Zero tax approved via May April, taxiway India, on hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1012, have a nice trip. So taxi via India, runway 10, call tower 118.95, QNH 1012, torgada, resource 850, one down. Can taxi now. Salvador Tower, F1, 18, small, 95. 118-95-09, boa noite. Tower, boa noite, Portugal, 019, ILS, canal 10. Boa noite, Portugal, 019, is the LNG down and locked? Not yet, sir. Patente da Juliette, 9099. 10, the wind is 100 degrees, 100, with 07 knots, optimum set 1012. Clear to land, runway 10, Portugal 019, landing gear down and locked. Okay. That tower will put it here, sir. Thank you. Say again? Yeah, sir, 850, coming to 11.0 via India. 85, boa noite, boa sorte, essa pessoa. Boa noite. Report on holding point 110. Okay, 1099, após a passagem do A310, ingressa Juliette até o portão 07. Ok, após o A310, ingressa via Juliette para o portão 07-999. Azul is 850, hold position. Hold position, Francis. All Azul is 850, to line up and weight threshold 10. Please do line up and weight runway 10, Francis. Zulu 52, boa noite, ação de identificação, vigilância, DF-2000, direto Duna, tanto 3152. Confirmado. Boa noite, Portugal 019, vacation runway. Portugal 019, boa noite. Taxi via Alpha and Juliet, gate 11. Alpha Juliet and gate 11, Portugal 019. 10, the wind is 100 degrees with 08 knots. 850, Airborne 814, call 119.8 to control departure. Have a good flight and good night, bye bye. Okay, control the departure, 119.8, Airbus 850, thank you. Good evening, Airbus 850, Airborne. Passing now 1800 feet. 0850, good evening, radio King, taxi departure. Climbing, maintain level 330, as cleared on the ground. Okay, climbing level 330, Airbus 850. Salvador, TAN 3305, box 6, solicita pushback e acionamento. TAN 3305, coordena com a equipe de pátio após a passagem do A330 da Air Portugal à retaguarda, iniciando 06, chama táxi. Após a passagem do 30 da Air Portugal, está autorizado, chama táxi, TAN 3305. Astoria 0850, passing 130, you can taxi to South Center at 126 decimal 85. 12685, Aerosource 85, Dois, Galeão no 320 já aprovado, só um minuto para cópia. Solo, tá 3305, 147 a bordo, 3 horas 10, Natal como alternado para o táxi. Autorizado via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 10, torre 1895, o ajuste no 0, no 2, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera no 0, 1895, no 0, no 2, uma boa noite. Rio 5972, está pronto para a cópia. 5972, autorizado Galeão, no nível 320, via Upper Whisky 50, decolagem da 10, primeira curva para a direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, Eudes. O controle em 119.8, aciona 5133. 320, para o 10, para a direita, Nael, Leda, Eudes, 1978, 1933, Leda, Nael. Cotejamento correto, chama pronto, pushback e acionar no pátio 3, Rio 5972. Salvador, boa noite, 3305, ponto de espera 10 para 1. 305, boa noite, está livre aí, decolar da pista no 0, vento 120 graus com 08, nós. A linha decola, pista no 0, 3305. Região 52 estabilizou o lock? Estabilizou no lock, o TAP 352. Do amigo externo, complete a próxima CRS, torre 118.95. Torre 118.95, TAP 352. 305, decola os 25, controle 119, decimal 8, então bom voo, boa noite, boas festas. Boa noite, obrigado, excelente Natal, até a próxima. Salvador, até 3152, passando eu. Simbra, baixado travado. Boa noite, A352, tem livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, uma centena com 08 nós e o altímetro no 012. Livre pouso, tá 3152, uma centena com 08 nós. Sapuca vigilante. Copiado, 05. Afirmativo, copiado. Aguardando a possibilidade de Aracaju. Ok, ciente, aguarde. Sigo 2 no solo 28, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Boa noite, direito 219, tá 315. Alô, Salvador, tá 3152, Bruno, escuta. Tá 3152, boa noite, taxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 62, eu também estou com você. Meia dúzia, então 3152. Solo Salvador, boa noite, o Xané 9199, com informação alfa, autorização para Brasília, no 350. Ah, por cidade de Aracaju, Butan 6305. Chame agora Recife 12085 e solicite direto ao centro Recife, na Santa Domingos. Ok, muito obrigado. Excelente Natal, até a próxima aí. Obrigado por isso. Igualmente, feliz Natal também. Zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar a Pesula 17. O controle Salvador em 1, 19.8, aciona 5147, Oxané 9199. Autorizado Brasília no 340, via Pesula 17 na saída Arbor, transição Elefa com primeira curva à direita. Controle 119.8, transição da 5147, Oxané 9199. Correto, 5147, portão é o 07, chama pronto, Oxané 9199. Controle Salvador, azul 9133, vinda alfa 200 para 150, vamos mais. Okay, boa noite, 9133, essa identificação foi Luna, desce para 2000 com 1012. Foi sobremodulado, entendeu identificar quando Luna descendo para 2000, azul 002. Confere. Boa noite, ação de identificação desce para 3000 pés, altímetro no 0 no 2, boa direto posição Duna, é 2250 noite. Confirma o nível autorizado para a Duna 9133? 2000 pés. 2000 pés no 0 no 2, 9133. X-Tree Fox, aguarde para reiniciar o reboque. Na escuta do sol? Eu acho. Teria um estimado para iniciar o pushback? Existe uma 10 aqui, né? Ciente, grato. O Oxan é 9199 na escuta? Até escuta 9199. seria o estimado para iniciar o pushback em acionamento? 15 minutos, seu 9199. Gente, muito grato. O Tom Mac X-Ray Fox na escuta. Agilizando, agilizando, autorizado iniciar o reboque na escuta permanente até o Pátio 3. Linha 00, controle, reduz a 220. 220, nossa, 36 da tarde.

Dourado, 9133. Tanto 3600, reduz a 1970 noite. Reduzindo 1970 nossa 3600. Estabilizado, 9133. 133, passou o turno, completa LS, torre 118,95. 1895, azul, 9133. 3600, é autorizado 2000, está livre LS, reporta estabilizado no LOC. 3600. 2000, livre LS, reporta estabilizado no localizador. 3600. 2. Externo 10 à vista. Do 9133, altímetro 0012, reporte passando Simbra, contra checado. Portará Simbra, azul 9133.